Antipá, aí. Apocalipse Urbano, Azael. Lá do leste de SP, na todo DF. De Recanto das Emas, a terra de arranha-céu. Apocalipse Urbano, na contenção Azael. Muitos esperam no céu, mas a atitude na terra vai decidir quem vai herdar a vida eterna. Quem é covarde ramela, quem é corrida não espera. Os de verdade não gela, qualquer buraco é trincheira na guerra. Somos o bem e o mal, nesse mundo atual. Nós é simples, verdadeiro e original. Eu sei que posso ser o terror pra você. Não quero ser, e o que eu quero eu não posso ser. Ser ou não ser, a questão agora é com você. Se eu proceder, vai dizer quem é você. Ser ou não ser, agora é com você. Se eu proceder, vai dizer quem é você. Ser ou não ser, agora é com você. Se eu proceder, vai dizer quem é você. Ser ou não ser, agora é com você. Se eu proceder, vai dizer quem é você. Ser ou não ser, agora é com você. Se eu proceder, vai dizer quem é você. Somos milhares espalhados por vários lugares. Somos Cristo, somos Gandhi e Zumbi dos Palmares. Com ou sem lares, moradores do mesmo planeta. Onde quem planta nem sempre aproveita a colheita. Somos Malcolm X e Martin Luther King. Somos Bruce Lee na arena e ali no ringue. Somos grafiteiros, b-boys, DJ MCs. Somos Pac, Big Dre, Easy E. Somos gananciosos, cheios de rancor. Capazes de amar e de impor a dor. Com ou sem cor, somos negros, brancos e pardos. Limitados muitas vezes pelos mesmos fardos. Somos a guerra, a morte do próprio irmão. O pesadelo assustador, a destruição. Somos a mão que ajuda na escuridão. A voz sobrevivente que clama por união. Somos beats e bate, tecnologia mortal. Viagens alucinante via rede neural. Somos megas e teras, informação a milhão. Sem barreira, sem controle, sem demarcação. Somos ricos e pobres, plebeus e nobres. Somos mansões e favelas, beijas e forbes. Somos a mesa farta, a fome que extermina. Somos o gado caminhando rumo à chacina. Somos egocêntricos, cheios de razões. Com dificuldade extrema de retribuir e perdões. Vivendo em prisões, escravos da TV. Emei as facções, somos quem podemos ser. Ser ou não ser, agora é com você. Se eu proceder, vai dizer quem é você. Ser ou não ser, agora é com você. Se eu proceder, vai dizer quem é você. Ser ou não ser, agora é com você. Se eu proceder, vai dizer quem é você. Ser ou não ser, agora é com você. Se eu proceder, vai dizer quem é você.